Amaga é minha, quando é tua. A gorda é tua, amaga é minha. Amaga é minha, gorda é. Na na na la la. Na na la la la. Amaga é minha, gorda é tua. A gorda é tua, amaga é minha. Amaga é minha, gorda é. Na na la la la. Na na la la la. O mago é meu, o gordo é teu. O gordo é teu, o mago é meu. O mago é meu. A maga é minha, a gorda é tua. A gorda é tua, a maga é minha. A maga é minha, a gorda é. La la la la la. La la la la la. O mago é meu, o gordo é teu. O gordo é teu, o mago é meu. O mago é meu. A maga é minha, a gorda é tua. A gorda é tua, a maga é minha. A maga é minha, a gorda é. La la la la la. La la la la la. A maga é minha, a gorda é tua. La la la la la. La la la la la. A gorda é tua, a maga é minha. La la la la la. La la la.